Com a Rádio do Povo. A que chega bem mais longe e é cada vez mais próxima do seu ouvinte.